até chorar ao recordar todos os longos dias que me separam de ti. Mas não é o fim, quem sabe no luar eu sonho enfim atravessar o mar e te buscar pra bem perto de ti.